Antes do meu vou morrer, ele me fez prometer. E o de meu garoto, você é forte, ajude os outros. Nem que seja uma pessoa só, haja o que houver, só ajude quantas puder. Se rodeie de pessoas que você defendeu. Não morra sozinho como eu. Você sabia que no Japão, por ano 10 mil casos não tem resoluções. Desaparecimento e morte sem explicação são resultados de maldições. Digna pras pessoas que eu conheço. Então é do rei das mãos de todas as ideias. E pra ganhar seu poder, eu tenho que absorvê-lo. Começa em suas orações. Eu sou o receptáculo do rei das maldições. Que era maravilhosa essa em que estamos. Crianças e mulheres acejando como vermes. O rei reencarnou depois de centenas de anos. Prepare-se pro desastre, vai ser um massacre. Sai do meu corpo, moleque maldito tá tentando me suprimir. Que sou leite, agora é eu que mando aqui. Esse corpo é meu, agora é nosso. Você que escolheu. Sukuna, eu vou te controlar no fim. Faz mil anos que não nasci um talento assim. Gojo diz pra mim, eu que mando aqui. Eu vou dominar seu corpo enquanto isso acontecer. Eu prometo pra você, Satoru Gojo vai ser o primeiro a morrer. Tá só começando a depressão. Um desastre, uma chance. Começa em suas orações. Eu sou o receptáculo do rei das maldições. Tá só começando a depressão. Um desastre, uma chance. Jujutsu fracos não conseguem destruir nem a cera do meu túmulo. Me correndo acima da média, sinto que eu nunca encontrei meu dever. Só que absorver o Sukuna é uma coisa que só eu posso fazer. Agora eu já sei como eu vou morrer. A sensação não sei, mas eu sei que não quero me arrepender. Eu sou um cara solitário, então no fim na minha vida eu quero bastante gente em volta de mim. Só pelo meu prazer ou meu desprazer, é assim que eu fico. Seus amigos vou matar. Vem da sua frente. Eu arranco corações e não preciso de motivo. Foi assim no seu lugar, seu insolente. Esse é o Jujutsu de verdade. Expansão de domínio. Fukuma Mitsuki. Yeah. Yeah. Whoa. Yeah. 7 minutos. Just